Estamos começando mais um PlayerCast! Opa, será que sim? Será que não? Olha só, estamos sendo invadidos ou será que estamos invadindo? Essa história de ser invadido não é comigo, é com os caras aí do sul aí, não quero nem saber. Como ele já fez muito na infância, é um troca-troca. Aqui é o Andros Reis e pra mim, anime é desenho. Ah, vai se lascar, seu descramento. E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e game é coisa de criança? Eu acho que não. Game não, mas anime é. Vai se lascar, Chico. E aqui é o Francisco Rio Grande do Sul, o Master Miller, e hoje nós todos fizemos a dança da fusão e geramos aí um podcast, né? Pela madrugada, essa eu tenho que falar. Obrigado, Torian, por essa referência, velho. Fala, galera, aqui é o Álvaro e eu quero ver o que vai sair dessa fusão aí. Pode sair um negócio muito bonito e uma coisa muito feia, vamos ver. E de São Paulo aqui é o Almir, nada melhor do que falar de games e anime ao mesmo tempo. Opa! É, dois temas que a gente mais gosta, né, gente? Opa! Que é jogos e desenho. Andrews, você vai falar isso o cast inteiro, né, desgrama? E aí, animes e joguinhos. É isso. Animes e joguinhos. Veja bem, hoje a gente veio aqui fazer uma mistureba e ver o que que dá e falar de anijogos, jogomês. Caralho, caraca. É isso aí, otakus, otomes e similares. Vocês não estão ouvindo errado. Sim, hoje é crossover. Crossover do PlayerCast com o Anime Sphere. Que loucura, eu já não sei mais nem o que eu falo agora, tô totalmente perdido. Hoje... ou é Players Fear, ou Players Fair, ou Animecast, vamos ver o que que sai. Mas o certo, quando o certo... tem dois hosts reunidos, assim, ó, aí acontece esse tipo de coisa. Um sabe se rosteia, o outro tá se rosteia. Cachorro de muito dono morre de fome, né, cara? É verdade. Mas vamos deixar claro como é que vai ser a dinâmica desse episódio. A gente vai falar de jogos... de animes, vejam bem, não são animes de jogos, são jogos que foram baseados em animes. Uma pena, porque se fosse o contrário seria bom. É. Se fosse o contrário, tinha que falar de Sword Art Online. Olha, é. E aí a gente vai falar um pouquinho do jogo e um pouquinho do anime, combinado? Suave. Então sobe a música pra gente fazer o intervalo. E a gente vai começar então. A dinâmica vai ser o seguinte: cada um puxa o seu joguinho. E eu vou começar por mim. Vou trazer aqui pra representar os animes de futebol. Olha só: Inazuma Eleven. Putz, olha aí, hein? Quem não conhece esse joguinho é pra Nintendo DS e é um jogo daqueles que é divertidíssimo de se jogar porque é um futebol com superpoderes. Tem a parada do chute do trovão, tem o chute tornado, o passe dos múltiplos clones, a defesa da mão gigante, é uma loucura aquilo, cara. É tipo um FIFA com poderes, é isso? É, tipo um FIFA. Só que com poderes de, sei lá, de God of War. Então deve ser melhor que FIFA, então. Olha a polêmica! É uma cópia de Super Campeões, isso aí. Isso que eu acho. Era isso que eu ia falar, velho. Só cara, isso tem, que eu tenho a dizer, só isso. Tem um joguinho do Super Campeões pro Play 2. Tem pro Super Nintendo, querido. Desde o Super Nintendo existe. Ah, né? Super Nintendo. Baza no alguma coisa aí. Eu não tive Super Nintendo. Baza, é verdade. Mas olha só, Almir, olha só. Esse aqui é diferente, tá? Porque assim, ó. O Oliver Tsubasa, tá? O Super Campeões, ele é um desenho que é mais ou menos assim, entendeu? Porque, tipo assim, ele é um excelente desenho, um excelente anime, mas ele não é tão esculachado nos poderes. Ele tem os poderes e tal, mas é meio de leve, assim. Como assim uma chute de trivela que sobe e desce pro gol, cara? Nunca vi isso, como não tem? Pô. Chute trovão do dragão, cara, mas é que você tá chamando isso de galhofa, Anderson? O cara vai dar uma bicicleta e demora 5 episódios pra pintar a bicicleta? Mano, a bicicleta do cara é mais demorada que a luta do Goku e do Freeza, velho. Mano, na boa, eu acho que eu entendi o que o Anderson quis dizer. No caso de Super Campeões, ou no original Captain Tsubasa, os chutes, passes, os caramba 4, eles só distorciam as leis da gravidade e também da massa. Exato. Já em Inazuma Eleven, tem os elementos e tudo. Cara, até a química vai, né, nesse livro. Cara, no Inazuma Eleven, vocês não têm noção. Tipo assim, chega o ponto do goleiro usar um especial que ele levanta a terra e cobre o gol pra bola não entrar, assim, tipo... entrar, ele levanta a mão assim, a terra sobe, o campo sobe... Faz uma barreira de pedra na frente do gol, cara. Caraca, parece que são ninjas jogando futebol, entendeu? É, tipo isso, velho. Naruto style. É, exatamente. É como se fosse na escola do Naruto, só que ao invés de aprender a ser ninja, ele fosse uma escolinha de futebol. É tipo isso, cara. Ninjas jogando futebol? Quando eu fazia escolinha de futebol, não aprendia nada dessas porra aí, era chato pra caralho. É pique aquele filme lá, Kung Fu Futebol Clube, lá? É, cara, é muito mais viajado que o Kung Fu. Bom, agora um pouco sobre o anime. Na verdade, ele começou sendo exibido na TV Tóquio até o dia 27 de abril de 2011, com 127 episódios. Caraca, já tá em 127 episódios isso aí. Mas já acabou, né, Jorge? Até onde eu tô vendo, não. Continua em exibição. Caraca, sério? Ô louco, cara. Eu só acompanhei o anime até onde é o primeiro jogo lá do DS, porque tem vários jogos do Inazuma Eleven, né? Tem, se não me engano, 13, eu acho, ou 4. Só pra você ter uma ideia, são 34 volumes publicados pela Shogakukan e 127 episódios exibidos pela TV Tóquio. É, então eu só acompanhei a primeira temporada, basicamente, que é o primeiro jogo. E o legal do jogo é que, tipo assim, ele é muito de RPG clássico, sabe? Tu tem, assim, uma party, eles te acompanham, assim, os bonequinhos vão correndo atrás de ti. Tu tem o objetivo de recrutar novos jogadores. É, ao longo da... Tu tem batalhas aleatórias, olha que loucura. Tu tá caminhando na escola e, aleatoriamente, um grupo de algum outro esporte, tipo, sei lá, o grupo de judô, de sumô, os tenistas te desafiam pra um gol a gol, tá ligado? É um troço absurdo, cara. Mas a mecânica é de RPG mesmo, assim? A mecânica do jogo, assim, é um campo de futebol, os bonequinhos tu vai dispondo as posições dele conforme no futebol mesmo, né? E aí eles vão correndo automaticamente atrás da bola, e quando eles pegam a bola, no caso, quando eles estão dominando a bola, o personagem que tá com a bola, tu pode comandar ele pra fazer alguma coisa. Tu pode fazer ele avançar, pode fazer ele dar um chute normal, um passe, ou dar um chute especial, que aí seria dar aqueles poderes super malucos que eles têm lá, chute do dragão da puta que pariu, tá ligado? Então, tipo assim... Caralho, copiou mesmo Super Campeões, né? No jogo. Puta que pariu. Caralho. Cara, não, mas... mano, eu me nego. Mas sabe o que é divertido no Inazuma Eleven? É que o personagem principal é o goleiro, velho. Esse exatamente. É muito... Pô, mas no Super Campeões também tinha o goleiro lá, que era um dos principais, mas cara. Benji! Sim, mas nesse caso do Inazuma Eleven, ele... O goleiro é que junta a turma toda. Exatamente. Ele é o protagonista, Ele é o capitão do time. Ele é o capitão do time, é ele que recruta, ele é o presidente do clube de futebol, ele é tudo, ele é o treinador, ele é tudo, tá ligado? Rogério Ceni, valeu, falou. É, o Rogério Ceni. Bom, eu vou pegar aqui então o último jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, o Soldier of Souls, ou Alma de Soldado. Como é que falava lá o... Soldier of Soul. É, o Soul of Purto. Que basicamente é um... Eu não sei se vocês chegaram a jogar os outros jogos dos Cavaleiros que saiu por... Eu odeio Cavaleiros. Pô, cara, que pena. Foi um de PS, PS2, que era de luta, que eu odiava aquele jogo. Então, o que foi... É que, na verdade, tipo, foi meio que uma evoluçãozinha, assim, desses jogos mesmo. Que é um... Eu acho um ponto negativo, porque, tipo... As lutas em si são legais, tipo, as histórias são legais e tal, é a mesma história do jogo, não tem como mudar isso. Mas é a mesma coisa dos outros jogos anteriores, saca? Legal, tipo, ficou mais bonito o jogo, tudo, ficou muito, tudo mais, né, ficou tudo melhor. Mas o problema é que o jogo é a mesma coisa dos outros. Mas Álvaro, ele é a mesma, mas não é a mesma coisa mecanicamente, né? Porque não, não, não. O combate, ele tá bem diferente, assim. O combate tá quase um combate 3D, né? Porque a câmera ele lá tá vai tá parecido muito com... Eu achei ele muito parecido com o Naruto, assim, estilo de combate agora. Tá, eu não conheço. Dá pra você meio que dar a volta no personagem, tá ligado? Mas tipo, ele aprendeu bastante com os outros jogos aí do Naruto, do... Até o anterior desse, que acho que é o... Ah, qual que é o nome? É Brave Soldiers? Eu não sei, Brave Soldiers, eu acho que é. Também não. Só confirma. Eu não conheço, porque eu não joguei muitos jogos do Cavaleiros do Zodíaco, mas eu acho que eu entendi a tua crítica. Tu quis dizer que ele é meio parecido na questão da história, assim, do jogo. É não, parecido com os outros. A mecânica um pouco do jogo é muito. No jogo é muito parecido com os outros jogos anteriores. E tipo, esse jogo veio que como uma mudança total e ele não mudou muita coisa, sabe? Entendi. Mas é aquela batalha em 3D, meio que em 3D e tal, aí tudo lá tem os especial e tal, maior isso, parte do isso, tempo. Mesma coisa. Mas o jogo em si é legal, cara. Se resume quem... é fanservice. Sim. Se resume, tipo, esse jogo tá valendo muito a pena também, porque tá dublado com os dubladores originais, tá tudo, tá, tipo, tá legal. Opa, pra PlayStation 3, 4... Eu lembro, né, porque eu assisti o anime quando eu era criança, moleque, não assisti depois de grande. Mas assim, o mundo, ele era bem assim, sabe, aquela coisa de aquela cultuação, tempo, sabe, essas coisas assim, de monstros e tal. Então eu acho que cairia bem a questão do Dark Souls, um combate mais... um ambiente mais sombrio, assim, mais opressivo contra ti. Aí tu controlando lá o Seiya, lá vai eu, Seiya, lá, sou eu, bonitinho. Aí tu apanha, aí tu vai lá, consegue a armadura de ouro, e aí vai lá e ganha. Então, o que eu acho desse jogo é que, tipo assim, ele é muito bom no fanservice, só que isso não suporta o jogo todo. Porque, tipo, eu me lembro de ter jogado esse de PS2 aí, e o negócio era assim, ó, ele tinha uma péssima mecânica de batalha, então como o jogo ele não era bom, tá ligado? E a única coisa que tinha dele era tu ficar acompanhando a história do anime. Aí isso era maneiro, que tinha lá as lutas certinho, tipo... Hein, Chico, você tava falando a mecânica de combate dele era um botão de golpe, um botão de golpe forte, um botão de magia e um botão de defesa, só. Isso, aí tinha um especial. É, o botão de magia, se você segurasse e soltar o especial. Né? Mecanicamente a batalha não era boa, cara. Então, sei lá, eu acho que se tu quiser focar na história e no fanservice... Aí cairia bem que eu achei que o Andes ia falar que é um, sei lá, fazer um RPGzinho, assim, tá ligado? Tinha falado uma vez com o Jorge, desculpa te cortar, cara. Pra gente fazer, tipo, pra gente. Tipo, imagina assim, no mundo dos Cavaleiros do Zodíaco ali, só que é como se fosse um jogo estilo Skyrim, que é uma coisa em primeira pessoa. Nossa, que você vai ver. Eu lembro, né? Disso. Cara, eu acho que ficaria um negócio legal, por ser um mundo aberto, ia ficar um negócio bem... Tipo, você vai evoluir no seu personagem e tal. Ali você não tem muita evolução, é um jogo de luta, basicamente. Até poderia também fugir um pouco, assim, do que o que a gente conhece já do anime. Fazer, sei lá, Cavaleiros Novos, coloca lá. Isso é uma coisa que... realmente, isso é uma coisa que incomoda, porque sempre só volta na mesma coisa. Isso, E tem um universo bacana a ser explorado, todo de armaduras, toda essa temática, né? Eu acho bacana, assim. Só eu acho que é mal explorado nos jogos. É que aquela velha história, velho. Eles vão fazer pro jogo o que dá mais dinheiro pra eles, pode ter toda certeza disso. Porque vende, né, cara? Querendo ou não, tipo assim, o jogo ele não é muito bem polido, mas sei lá, sempre tem uma base de fãs ali que vai comprar a parada e vai pelo fanservice mesmo, né, cara? Então, às vezes se limita a isso. Pra você ver o tamanho do hype. Eu dei uma olhada na época, quando tava lançando o Brave Soldiers e também o Soldier Soul, mano, em fóruns de discussão dos jogos, quando falaram que o jogo de Cavaleiros do Zodíaco ia ser dublado pela Du Brasil, velho. que ia vir as vozes originais, você tem que ver nego dando graças a Deus. Ah, sim, sim, é. O cara que é fã mesmo se gosta desse tipo de coisa, né, cara? É, e a dublagem tá muito bem feita, cara. Né? Isso não tem do que reclamar, não. Exatamente, é. Ah, mas também, pô, o pessoal da do Brasil, elenco original de Cavaleiros do Zodíaco, são os monstros aí da dublagem, né, pô? E o que falar de Cavaleiros do Zodíaco, né, velho? Ah, Cavaleiros é aquela coisa clássica, que a gente sabe que... Cavaleiros é aquele negocinho, você sabe que é ruim no fundo, mas todo mundo gosta. Ah, obrigado, concorda comigo. Não, não, eu vou digo mais. Era bom quando eu tinha 14 anos, hoje em dia é uma bosta. Cara, mas não, só que tipo... Não, hoje em dia é a mesma coisa, Almir, só que teu gosto mudou, caralho. É, não, não é, velho, não, eu gostava muito, você não tem noção, eu gostava demais. Então pode ver igual, caralho, a única coisa que mudou foi teu gosto, caralho, ele sempre foi ruim, não era que era bom na época. É porque eu acho que, não. Eu acho que... Não, concordo contigo. Eu não tinha assistido, coisas decentes. Entendeu? É, isso que eu ia falar, você teve outro... Era o que tinha, Logo depois veio o Yu Hakusho e... Tá ligado? O grande Yu Hakusho. Esses animes clássicos, pra mim, é que nem Chaves, assim, tá ligado? Tipo... Negócio, pega pela nostalgia. Mas Chico, Yu Hakusho, se você assistir hoje, não é ruim, velho. Ele é bom. Não, tem. Ele é bom, mano. Não, não é, eu não acho. Não, é porque eu sou fã, não. Mas não é. O Cavaleiros eu não consigo assistir com aquele mesmo gosto. Eu assisto, mas não com aquele mesmo gosto. Não, ele é muito. Tipo assim, ele sofreu muito mesmo com o tempo. Isso aí, nossa, infinitamente o Yu Hakusho é melhor. Mas tem algumas partes que eu olho assim e digo, meu Deus. Vai te lascar que o Yu Hakusho é muito bom, rapaz. Melhor anime do mundo. Vai te lascar. Bom, vale eu só... uma menção ao jogo do Yu Hakusho do Play 2 também. Posso fazer uma menção? É. Anime Sphere episódio 21. Falamos lá sobre Cavaleiros do Zodíaco, a primeira parte, tá bom? É, não, pior que não dá nem pra dizer que é jabá, né, cara? Porque isso aqui é um crossover, né? Cara. Que eu escolhi aqui é um jogo de PS1, que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Nossa senhora, eu joguei muito, velho. Caralho, era bom pra caramba, mano. Puta que pariu. Eu vou te falar, tipo assim, Yu-Gi-Oh! É um anime, assim, que eu adoro até hoje, tipo, né? É o mesmo esquema que ele, porra, anime dublado que eu vi há muito tempo atrás. Cara, só eu que tô ouvindo a música do Yu-Gi-Oh! Na cabeça agora. Não, todo mundo tá ouvindo essa porra. Mano, eu vou falar pra vocês, eu não gosto do Yu-Gi-Oh! O anime, que? Mas do jogo eu gosto. Juro pra você, eu não curtia. Eu nunca curti muito o anime, não, mas a dinâmica dos jogos era bem assim, mais legal. Tinha um fucking dragão de branco de olhos azuis, cara. O dragão branco de olhos azuis. Você jogava Magic? Sim. Então, se você jogava Magic, cara, e o jogo tem razão, velho. Tem razão. Mas foda-se, eu gostava pra caralho de mim, eu assistia toda hora. E aí eu lembro que um dia eu fui comprar um joguinho lá no Camelô. E achei lá muito feliz Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E eu comprei, caralho, vai ser igual, vou jogar um anime agora aqui. E aí a mecânica não tinha quase nada a ver, as cartas não eram as mesmas. Não, peraí, olha só. A mecânica do jogo era a mesma mecânica que era implementada no card game. É, pode ser do card game. Mas não era a mesma. Não era a mesma. Não era a mesma do anime. É, exatamente. Porque o anime, mais pra frente, acho que na segunda ou na terceira temporada, ele implementou a mesma mecânica de 8 mil pontos de vida. Mas não é só os pontos de vida, cara. Tinha lá uns combos de carta que não tem pé nem cabeça, assim, o cara fazer, que o Yugi fazia. Que o anime, ele era meio fantasioso nessa parada. Eu não sei. Né? Ele tinha liberdade, muita liberdade assim de inventar o que ele quisesse. Estou ouvindo o coração das cartas. É, essa parada aí. E aí quando eu fui jogar o negócio, não tinha nada a ver com o anime. Eu fiquei, ué, cara, não tem nada a ver. Chico, tipo, o que tinha a ver... Chico, deixa eu te interromper um pouquinho. Mas tem... Ia lá pro... Tem... Pro Pedro, então... Ô Chico, só um instantinho. Tem duas coisas que o Yugi tem que você não tem. Primeiro é a relíquia do milênio, pendurada no pescoço. E E a segunda é um negocinho muito bonito chamado protagonismo. Com esse protagonismo vem. E terceiro, ele é carismático. Eu não falei isso. E ele tinha o poder de mudar o poder das cartas. Ele tinha do nada uma carta que era uma armadilha. Caraca, mas se ele quisesse usar ela como uma mágica, ele fazia e não tava nem aí. Cara, assim, ó, deixa eu falar uma parada pra vocês. O Yugi, ele era o cara mais bosta que eu já vi, cara. Porque olha só. Ele não conseguia enfrentar nenhuma batalha dele. Ele sempre tinha que apelar pro alter ego do antepassado dele, assumir o corpo dele pra poder ganhar as batalhas. Ele não ganhava nada sozinho, velho. Era sempre o Yu-Gi-Oh! Que ganhava. Resumindo, ele é um bosta. Ele era um bosta, né? Ai, cara. Acho que era por isso que eu não gostava, velho. Eu não gostava de Yu-Gi-Oh! Porque nessa época eu já tinha parado um pouco de ver anime, né? Eu não paro, mano. Eu voltei paro. Faz pouco tempo. Eu sinto dizer que eu fui o responsável. É. Eu já tinha parado de ver anime nessa época. Na verdade, acho que o quê? De que ano que é o Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh? É. 2000? 99, 2000? Uma coisa assim. O anime original é de 98, velho. Ah, quando passou na Globo, vai. Depois, não, 2003, 2004. 2004. E tem a segunda parte, que assim, tem o anime, que é a primeira parte, e tem a segunda, que são 224 episódios, que é de 2000 a 2004. Nossa senhora, tem 224 episódios? Não, tem mais, porque são duas partes. A primeira tem 20 episódios e a segunda tem 200, a primeira tem 27 e a segunda 224. E você ainda acha que eu vou ver o One Piece, né? Opa, mano, veja não, que é muito foda. Eu não acho. Uh-huh. Assim, eu não... Assim, mano, eu já tô mais na metade do One Piece. Ô Chico, mas sabe uma coisa que eu achava interessante do jogo, que no começo eu estranhei? É. Que a gente não jogava a história do anime em si. Jogava sim, pô. Não, a gente jogava no começo do jogo, a gente tava no Antigo Egito. A gente começou no Antigo Egito. E só depois desse prólogo a gente ia pro tempo presente pra, teoricamente, o que seria o Yugi, né? Sim, e aí começava toda a linha do Yugi lá. É até... Tipo assim, nisso era muito bacana, porque eles faziam certinho lá todas as batalhas, então tu enfrentava até, tipo assim, quando tu entrava o Kaiba, ele usava lá o dragão branco, usava a fusão lá, tinha umas cartas assim que era bacana. Mas ele tinha umas mecânicas muito loucas assim, de tu fazer fusão de carta e tu ia fundindo carta e, cara, até hoje eu não entendo como aquela porra funcionava. Mó da hora. Isso aí que é a parte mais da hora do jogo, que você entende essas coisas. Caraca, porras. Chico, entende Marte e Lu. Eu não entendia nada daquela porra, fazer assim. Conseguiu invocar o Exódia? Cara, eu já joguei umas 500 vezes pra conseguir, mas já. Caraca, o Exódia era foda, velho. Era foda. Sabe o que era o lance desse jogo? Que eu lembro que o pessoal fazia muito. Era Game Shark. Nossa, velho, tinha um Game Shark. Pra ter todas as cartas, era o bizu. Mano, mas isso daí é pra qualquer jogo, né, velho? É, saudoso Game Shark, bons tempos, cara. E deixa eu falar pra vocês, já que estão falando de Game Shark, sabe quando o chefe aparece pela primeira vez e você não consegue derrotar ele, que faz parte da história, que você não ganha dele? Sabe por que você nunca consegue ganhar dele? Tem um código de Game Shark. Que você vê as cartas do adversário. E o que é que o jogo fazia nesse chefe? Ele sempre tava com as cartas. Quando você tava pra ganhar, ele mudava a carta dele. O jogo mudava o sistema do jogo pra mudar a carta. Nossa, que jogo safado. Safado. Sisteminha anti-cheat. É isso aí. É, óbvio. Isso aí. Você não consegue ganhar de jeito nenhum. Caraca. Mesmo com Game Shark, você não consegue ganhar. Mas então é esse aí meu jogo, pô. Eu lembro que, assim... Era um jogo que no início eu não gostava muito, porque não tinha nada a ver com anime, mas eu joguei tanto essa porra, cara. Eu acho que, sei lá, eu devo ter umas 500 horas jogando esse negócio aí. Nossa, cara. É pouco exagerado. Nossa, cara, no tempo que eu não tinha nada pra fazer, cara, e tinha um Play 1 com esse negócio, cara. Caraca, é bom tempo que a gente tinha o Play 1 e não tinha nada pra fazer. Cara. Nossa, cara, eu jogava demais esse negócio, mas eu nunca consegui zerar ele sem Game Shark. Eu tentava assim, não, agora vou, aí eu conseguia fazer as combinações das cartas, porque eu não entendia como era feita a combinação, mas eu decorava, ó, essa aqui combina com aquela e dá esse, tá ligado? Então eu fazia meio que uma tentativa e erro, ia conseguindo ali, mas zerar mesmo eu não consegui. Hein, Chico, e se eu falar pra você que essa semana meu irmão pediu pra mim instalar o emulador de Play 1 no PC dele pra ele jogar só essa merda aí? Caraca, velho. Essa semana. E ele zera, ele é um dos caras que zera sem porra nenhuma. Ele manja os bagulho, vai lá e vai embora. É porque depois tem uns caras muito apelão, assim, sai com uns. Tipo assim, o cara sai com um dragão branco de três cabeças lá. Então, mas sabe qual coisa, Chico? Não, sei, nada, é um muito não sei se você vai jogar, mas sabe, ou se vocês vão jogar ou não. Não vou jogar de novo, não, pô. Então, o esquema. Não, é que o esquema desse jogo é o seguinte: ele tem um modo história lá, certo? Sim. E depois que você salva a primeira vez do game, você fica com o seu deck lá. Tem batalhas offline. Offline assim, fora da história, que eu digo. Contra quem você já enfrentou. Então você fica enfrentando aquele cara até conseguir a melhor carta dele. Por exemplo, o Kaiba. Você já enfrentou ele na história, habilita ele fora. Então o que meu irmão faz? Ele gosta tanto do jogo, ele fica enfrentando o Kaiba até ele conseguir o dragão branco de olhos azuis. Ele enfrenta lá outro cara até conseguir a melhor carta dele. Então ele vai tendo. O deck dele vai aumentando. Ele vai descartando as cartas ruins. Então ele vai jogando, jogando, jogando até conseguir enfrentar a história do jogo inteiro. Então ele entra, sai da história, enfrenta fora, fica nessa. É o melhor modo de jogar, né, que eu vi. Não, agora. dá pra fazer, mas parabéns pro teu irmão que tem paciência de conseguir as Ele tem. Paciência ou tempo pra caralho, hein? As duas coisas. Ele trabalha, e joga as noite. As duas só. Coisas. Tá. Então ele não tem mulher, né, cara? Também tem. Mulher e filho, pertém. Tá que pariu. Manda ele passar o segredo, então, pra ter tempo, porque tá foda. Tá foda, você também acha? Ele usa Game Shark. Ou vira tempo. Deve usar. Ou vira tempo. Ou vai pra sala do templo lá do Dragon Ball e aí joga lá. Ah, beleza. Ah, não duvido. Ou apenas ele vira o cérebro e só fica no Yugi e deixa a merda toda acontecer em volta. Eu acho mais provável. Beleza. A maior estilo clique. Senhores, meu jogo dessa vez não vai seguir nenhuma modinha. Eu vou falar do jogo Lenda de Korra. Olha! Ligado ao Avatar, a Lenda de Korra. Não sei nem como é que é. Lenda de Korra? do Naruto? Piada bosta, hein? E o que eu ia falar basicamente, esse jogo, ele leva em consideração uma história logo depois da história do anime, onde a Korra, ela perde todos os poderes dela de dobra, e ao longo do jogo ela vai redescobrindo as dobras dela, e pra depois lutar contra o vilão do jogo, que é um cara que tem o poder de manipular as energias sombrias, e que ele acaba... Como posso dizer? Ele acaba... Acaba? Contaminando os espíritos bons. E no plot dessa história toda, você vai pegando os movimentos de luta, onde quanto aos quatro botões do controle do Xbox, cada um deles é um ataque diferente. Aí você vai pegando a história toda, entendeu? Sim. Ô Jorge, é importante a gente dizer que o Legend of Korra, pra quem não sabe... Pra quem é alienado no mundo dos jogonimes, é um jogo do universo do anime do Avatar. Né? Exatamente. E não é aquele filme do boneco azul. Não é aquele filme James ruim. James Cameron. Não é, aquele, não é o filme aquele Pocahontas, não é isso. É o... A Lenda de Aang. É Avatar, a Lenda de Aang, que é aquele universo onde existem manipuladores dos elementos. Né? E o Aang seria o último manipulador do vento, né? Sim, então, sim. É um desenho que passou na Globo, Jorge, aqui, eu não sei... Passou na Globo, isso. Sim, a Lenda de Aang passou na TV Globinho, só que assim, como todo anime que passou pelas mãos da Globo, foi deveras tesourado. Sim. Isso é normal, cara. Isso é básico, né? Isso daí, ele passou na íntegra, em seguida, no canal da Nickelodeon, que foi justamente por onde ele foi lançado. Também foi picotado lá também. Se eu não me engano, a Lenda de Korra é produção da Nickelodeon, não é? Sim, Lenda de Korra é produção da Nickelodeon. Tanto que os autores, o Michael Dante Di Martino e o Brian de Kionexco, eles são funcionários, até onde eu lembro de ter ouvido, eles eram funcionários da Nickelodeon e aproveitaram o canal onde trabalhavam pra poder lançar a obra deles. Uhum. Sim, sim. Sim. Mas assim, não tem nada a ver, eu não conheço esse jogo, eu não sei se ele tem um anime específico pra Korra, eu não sei se é um personagem. Então, ou mas não. Tem, a questão é assim, o Avatar A Lenda de Aang é a primeira série, ele trata basicamente de 4 livros. Sim. Água, Terra e Fogo. A Lenda de Korra... O do vento foi queimado. A Lenda de Korra, ele basicamente é a continuação da Lenda de Aang. Tanto que o primeiro livro é o Ar, seguido dos outros, que é Espíritos, Mudança e Equilíbrio, que são os 8 estágios que o Avatar, como um todo, ele deve alcançar. Ah, entendi. Mas assim, quando tá contando a história da... Pera aí, tem alguém que fazendo um barulho aí. É o Álvaro, tá acontecendo algum barulho. Parei. Que é isso que tá fazendo aí? Fala que é um DualShock 4. Não fala que é um vibrador, não. Não. Eu acho que ele faz com a boca esse barulho, cara. Faz não. Eu tô jogando BF4 aqui. Olha isso! Tava vibrando. Tá bom. Continuando. Ô Jorge, quando tá se passando essa história com Korra, o Aang já morreu. Bateu as botas já? Sim. O que acontece? Cada avatar, quando morre, o espírito de Hava, que é o espírito da luz, ele passa pro próximo corpo na nação seguinte. É porque ele segue um ciclo conforme os elementos. Sim. Que aí ele começa, ele vai do fogo pro ar, do ar pra água e da água pra terra. E da terra pro fogo, seguindo assim um ciclo. E aí, a cada elemento o avatar começa, ele nasce numa nação diferente. Por exemplo, o Aang, ele nasceu como um monge do ar. Já a Korra, ela nasceu no tribo da nação da água do sul. Uhum. Quer dizer, da tribo da água do sul, entendeu? Entendi. Tá, compreendi perfeitamente agora. Mas me diz sobre o jogo em si. Ele é um jogo de ação? De combate em tempo real? É um jogo de ação. Ele se passa dentro da cidade, da cidade da República, né? Que é do anime da Korra. E você vai derrotando os inimigos, porque a Korra, além de ser uma dobradora de todos os elementos, ela é muito boa em luta desarmada. Então você vai lutando contra os inimigos, que tem engenhocas e tudo mais para poder ferir, mas ao longo do jogo, você derrotando os adversários, você vai recuperando as suas dobras. E com as dobras, o estilo de luta da Korra muda pra caramba. E isso faz com que ela possa lutar à distância, possa lutar com combos, possa fazer uma infinidade de outras coisas, entendeu? Sim. E sobre Korra ser o Korra seria o Avatar, no caso, né? Korra seria a Avatar. A Avatar. O Avatar, me lembra, que eu não tô lembrando. O Avatar, ele é um espírito único que vai transitando entre vários corpos? Na verdade, é o seguinte... tudo começou com, assim, inclusive no anime de Korra mostra isso. Tudo começou com um jovem chamado Wan. Ele simplesmente estava rodando pelo mundo porque ele tinha sido expulso da ilha tartaruga dele do fogo. E aí ele encontrou a Hava, que é o espírito de luz, fundiu seu espírito a ela para poder lutar contra os espíritos das trevas. E com isso ele acabou partindo pelo mundo. Só que aí, nesse ponto, ele acabou, por ele ter aprendido na ordem do ciclo dos avatares, os elementos ao qual todo avatar dobra, ele acaba criando o ciclo dos avatares, onde, conforme eu disse, cada avatar nasce numa nação diferente. Saquei, entendi. Cara, eu gostava muito desse mundo, cara, era muito legal. Eu vou te falar que eu tô dando uma olhada no jogo aqui e ele parece ser maneiro, cara. Parece não, mas ele é muito bom. Tanto que assim, quando você baixa... Isso eu joguei ele pela Steam, né? Só que assim, quando eu baixei ele, logo de cara vem uma mensagem. Esse jogo fica muito melhor se você utilizar um controle do Xbox. Porque no começo do jogo, no começo do desenvolvimento do jogo, ele foi feito pra ser exclusivo do Xbox. Ah, entendi. Então tá todo adaptado pra lá. Exato. não me imagino jogando esse tipo de jogo no controle. Que ele, eu não sei muito bem descrever esse estilo, ele parece meio que, sei lá, um beat'em up, um 3D, assim. Basicamente um beat'em up. Isso aí. Saquei. Não, parece bacana até, pô. Mas é, a questão é que se hack você... Slash, tá mais pro hack slash, assim, digamos. Se você levar em consideração que você tem os minions no meio do caminho e tem os boss fight, é basicamente um hack and slash, um beat'em up básico. Mas com todo o background do anime. Legal, cara, bacana. Pô, interessei. Eu acho que eu vou até acompanhar de novo, porque eu lembro que eu gostava muito de A Lenda de Aang, cara. Pô, eu gostava pra caramba do desenho. Mas eu parei de acompanhar depois de um tempo, sabe? Mas eu lembro que me chamava bastante atenção essa temática, assim. Eu gosto bastante dessa coisa. Sim, espiritual, sim. Elementos da Terra, essa coisa meio... essa filosofia oriental de vida, assim, eu gosto bastante disso. Sim, falando do anime, tirando a história que eu já falei, a exaustão aqui, o anime ele foi transmitido aqui no Brasil entre 2012 e 2015. No, acreditem ou não, nas mãos do tio Silvio Santos, velho. Olha, mama, oi. E hoje em dia você consegue achar facilmente na Netflix. Oh, é verdade, no Netflix tem, porque quando eu entro no Netflix ele fica me indicando lá. Exatamente. O Andros entra naquele negócio de kids, aí manda só esse negócio aí pra ele. Ah, tá zoando aí, Chico? Eu também faço isso, velho. Eu também faço, você... Oh, meu Deus. Falando nisso, já que temos dois podcasts aqui, Netflix patrocina nós. É patrocina de. Ah, vai, até claro parece, que né, cara? Todo mundo fala de graça. A gente vai fazer. Mas não custa, velho. Não custa sonhar. Eu quero ganhar assinatura vitalícia que nem o tio Silvio. Porra, velho. Pô, pra gente ganhar isso aí é fácil, velho. É só tu montar uma emissora mega fodona e aí tu fala isso ao vivo. Que daí tu ganha. É mais só aí. Facinho, só isso, né? Só isso aí. Ah, desculpa aí, nós recentemente conseguimos uma parceria com o Crunchyroll, desculpa. Olha só, rapaz. Pega na cara, é isso aí, rapaz. Caraca. Tem vantagem essa vida de podcast. Eu também consegui uma parceria com o Crunchyroll também, velho. Também consegui. Eu instalei ele e eu assisto nele. A parceria. O Álvaro, depois eu te passo o usuário e senha, tá? Beleza. Não, cara, eu vim pra falar de um jogo que há muito tempo me... Tava mexendo o saco já, velho. Tipo, todo ano... É tipo Battlefield, tá ligado? Todo ano a mesma coisa. Todo ano a gente acompanhava o Goku virando Super Saiyajin. A gente acompanhava o Goku batendo no Freeza, batendo no Cell, batendo no Buu. Todo ano um jogo que já era jogado de maneira diferente. E acho que foi ano passado, ano retrasado, lançaram Dragon Ball Xenoverse. Que nada mais é um Dragon Ball onde você cria um personagem e viaja no tempo pra poder, né, modificar a história do jogo, porque tem um filho da puta mudando a história e você tá lá pra deixar a história do jeito que era, né? Tu é tipo um guardião do tempo, assim. Não é tipo isso, você é um guardião. É isso mesmo, você é um guardião do tempo. Véio. De um planeta novo lá, que eu nem sei, uma base que eles fizeram lá. Na verdade, ele é um multiplayer, né? Tipo, tu joga lá, tem uma galera... Sim, é tipo um MMO praticamente, velho. Todo mundo tá lá... Na verdade, é o mundo dos Kaioshins do tempo. Isso, vão ter vários, né, além de você. Você vai entrar, você pode chamar seus amigos pra fazer a missão junto com você. Tem várias missões. Você não depende só dos personagens principais, você pode ser treinado pelo Piccolo, pelo Goku, pelo Vegeta, você pode ir com uma escolinha, né, pra você pegar os golpes mais poderosos deles, então... Mas tem uma customização, não tem uma customização que tu faz? Sim, então, seu personagem você faz ele do jeito que você quiser. Várias raças. Dentro do universo do Dragon Ball você pode fazer praticamente o que quiser com o seu personagem. Se você pega um... um personagem da raça do Buu, por exemplo, você só pode ter poder da raça do Buu. É, e também do Goku, né? Porque todo mundo solta Kamehameha nessa porra. Esse anime do caralho. Entendeu? Mas assim, o legal... Respeite Toriyama. Eu respeito o Toriyama. Só ah, e falando nisso, tem que, ter o bordão. Obrigado, Toriyama, por mais um joguinho. É, mano. Não, mas assim, o Xenoverse, o bom dele é essa mudança de não, sabe, não seguir a saga. Não seguir a mesma história, ele deu uma expandida. Isso, a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Vai lá, bate, é o que eu tava falando. Kamehameha 1 milhão. Então, eu não falei aquela hora lá, Álvaro, pra não queimar a pauta. Não, mas eu ia falar, deveriam fazer igual o Dragon Ball, que um cavaleiro novo que surgiu, fodástico. Não sei. E o interessante é que o nosso personagem é mudo, tá ligado? No jogo. É, cara, isso incomoda, cara. Isso incomoda pra caramba. Você vê os caras falando com você, você fala a legenda. E ele faz assim, ele vai. E fica nessa, tá ligado? Ah, mas assim, é um bom jogo de Dragon Ball, tá ligado? E não é, não é que nem a saga que eu mais gosto do jogo de Dragon Ball, que é a saga Budokai, né? Que eu acho a melhor do Dragon Ball. Na verdade, tem uma parte dentro do Dragon Ball Xenoverse que você pode jogar os torneios, sim. Tem o Budokai do Xenoverse, então isso faz dele um jogo muito completo. Sim. É que eu não joguei tanto assim pra chegar nesses detalhes, mas... É que assim, eu também não joguei tanto assim, mas eu sou, assim, quando eu começo um jogo de exploração, eu sou muito fusão, velho. E eu acho as coisas. Entendi. Mas como é que é a mecânica desse jogo? Ele é tipo um Musou, o que que é? Como é que é? Ele é um RPG, basicamente. Ele é um RPG. Ele é um RPG. Sim, mas a batalha não é em turno, como é que é? Tem tipo... Não, a batalha é você entra num mundo, um dos mundos do Dragon Ball, tipo, é você entra no meio da história, né? É, tipo, você entra no meio da história. Por exemplo, você pode jogar a história do jogo mesmo, que é, que nem eu te falei, tem um vilão lá que tá modificando o tempo e seu personagem, que é você, foi tipo meio que recrutado pra ajudar a não deixar o cara modificar o tempo. Detalhe, então, por exemplo, ele foi recrutado pelo Shenlong em pessoa. Isso. Então o que acontece? Ele vai lá, tipo assim, o Goku tá. O cara foi lá e deu mais força pro Vegeta na luta contra o Goku. Então, o Vegeta vai ganhar. E se o Vegeta ganhar, vai mudar o tempo no futuro. Então, qual que é o seu objetivo? Ir lá e não deixar ajudar o Goku a ganhar do Vegeta, por exemplo, entendeu? Ou, por exemplo, ganhe do Vegeta com 50% da energia. Tem as metas também. Sim. Também tem o modo Battle, né? Que é tipo as missões. Você entra na missão e ajuda um amiguinho que tá precisando lá de um poder. Você vai lá e ajuda. 4 contra 4, 5 contra 5. Detone o Bardock, por exemplo. E vai lá e isso aí também. E tem os online, que é 4 contra 4, 3 contra 2. E o legal tem diversos modos. E o legal é que tem as missões dos NPCs. Por exemplo, tem uma missão que eu fiz há pouco tempo, que é você ajudar o Raditz a detonar o Goku e o Piccolo. Sim. É a primeira, se não me engano. Sim. E, ô Chico, e o modo de jogo que você quer saber, eu acho que você queria saber se é tipo um Street Fighter, que é tipo meio 2D, 3D. Não. Ele é um meio mundo aberto, você pode fazer o que quiser dentro desse mundo, voando, pulando, dando Kamehameha. Fazendo o que quiser, entendeu? Mas é meio aberto, assim. Não é aberto totalmente, claro. Tem aquelas paredes invisíveis lá, né? Você não pode passar. É tipo aquele do Cavaleiro do Zodíaco, só que aí tu pode voar e pode fazer mais coisa. Isso. É a mesma coisa. Você voa e tal, só que é bem grande, né? O mapa é gigante. E durante as batalhas, você também procura as esferas do dragão durante a batalha, que elas vão estar ali. Tipo, você para de lutar e vai atrás da esfera do dragão enquanto o cara tá tentando te bater. Por exemplo, no meio da história. Mas assim... Mas o maneiro é, tipo, os caras mudaram isso tudo e, cara, eu achei foda, foi diferente, você lutar com o personagem, o Trunks do futuro tava pra te ajudar, né, porque ele foi o primeiro a viajar no tempo, né, então ele que, meio que o fundador disso aí, né, pelo que deixo claro. Ele que te ajuda ali a falar assim, ó, vai em tal lugar agora que deu pau lá, vai lá. Eu acho que é uma como é que é o nome lá? É uma Kaioshin do tempo. É uma Kaioshin do tempo lá. Que manda pra caralho. Uma menininha. Mas não usa a máquina que a Bulma fez pra voltar no tempo. Não, eles viajam com os pergaminhos, né? Mágicos. Sim, pergaminhos. E se vocês prestarem atenção, uma notícia que eu trago direto do Anime Friends: vem aí o Dragon Ball Xenoverse 2, onde você tem a fusão de algumas coisas que aconteceram, por exemplo, no Dragon Ball Super, onde você tem os anéis de viagem no tempo. Mas, cara, mas tá ficando meio viajado essa porra já. Mas é. Agora, só agora tá ficando agora, viajado. Só agora. O Dragon Ball sempre foi viajado. É que tá chegando num nível que Álvaro, existe uma sala, aonde você entra, ela é infinita e o tempo passa mais rápido ali do que fora. Ao contrário, mas mais devagar lento. Ali do que fora. É. Cara... Já era viajado há muito tempo, cara. E eu só tenho outra coisa a dizer. E olha que não foi o Kojima que fez, velho. Caralho. Dragon Ball do Kojima realmente seria algo. Imagina, ia ser foda, velho. Cara, eu só tenho uma. Aliás, eu tenho três coisas a dizer: Episódio 1, Episódio 7 e Episódio 40. Dragon Ball pra vocês. Por que? Não entendi a referência. O Super, isso aí? Dragon Ball, episódio 1, nosso episódio, episódio 7 sobre o renascimento de Frieza e o episódio 40 sobre Dragon Ball Super. Olha, caraca, eu quero fazer um jabá, não vai jabá. Passou, velho, rapaz. Mas é, tá falando de jogo de anime, tem que, se a gente não vai falar direto e reto do anime, tem a referência onde os caras podem buscar. Que lugar melhor que o nosso. Velho, quem não conhece Dragon Ball, velho? A gente não tá falando do anime, porque quem não conhece essa porra, velho? Quem não conhece? Só o fim de Zora. Só. Alguns. Alguns. Metade, não sei. E a outra metade que viveu numa caverna. Geração Naruto. Todo ouvinte do PlayStation não conhece Dragon Ball porque ele só gosta de games e não gosta de anime. É isso que eu lanço. Se fosse parar pra assistir hoje em dia, vocês acham que dava pra tragar o Dragon Ball ainda? Cara, Dragon Ball assistir não dá, cara. Pra mim, ele... O Dragon Ball primeiro não dá, cara. Hoje em dia não passa. Não. O primeiro, quando ele é pequeno, aquele lá eu consigo assistir de boa. O que eu não consigo é Dragon Ball Z. O Z eu não consigo assistir, cara. Tanto que... Teve uma época que eu queria acompanhar e eu pensei, cara, eu vou tentar ler o mangá, porque o anime não dava pra comprar aquela O Kai deu uma grande resumida aí, Chico. Não, mas é justamente tá isso. Saco. Era mas isso que eu ia falar, Almir. Se você quiser assistir o Dragon Ball Z sem a enrolação dos 1980 e bolinha, basta você assistir o Dragon Ball Kai, que é basicamente uma versão resumida da história sem aquela lenga-lenga da história. São original. 100 episódios, não é, se não me engano, 100 episódios. Por aí. Não, são 100. É bem resumido, não tem aquela putaria do Goku treinando, voltando lá. Cara, eu vou te falar, cara. Tu quer acompanhar Dragon Ball, leia o mangá, que o mangá é bom até hoje, cara. Eu li ele há pouco tempo atrás, cara, e é sensacional o mangá, cara. Excelente, assim. Leia o mangá. Sabe o que é bom, Chico? Sabe o que é bom? Bom é One Piece, velho. One Piece é foda. Mas pelo menos, Dragon Ball não cai, né? Ah, Almir, puta que pariu, mano. Almir, oi. 159 episódios. 159? Sim. Tá, mas não é 400, por exemplo. Não tem o famigerado 5 minutos. Só 590, pô. Não tem o famigerado 5 minutos. É verdade. Excelente. Os famosos 5 minutos. Né? Almir, você que é o cara mais aqui. Naruteiro aqui do Player Select, você é o cara naruteiro, eu sei que você se preparou pra vir aqui passar 8 horas falando de jogo animes. Sim. Então você pode fazer menção honrosa à sua listinha, por favor? Eu também tenho então, uma listinha, cara... suave. Tá, então vamos lá. E depois o Jorge. Então... Olha só, eu quero fazer separei alguns jogos e eu ia falar de Yu Yu Hakusho Tactics do Advanced. E o Yu Hakusho Forever do PlayStation 2. Ô, oh, saudade. Digimon World, todos do PS1. Porra, bom pra caralho, caraca. Digimon World que. Vai o Álvaro fazer. Falou. Eu ia jogar Digimon e meu Digimon sempre virava uma merda, nunca conseguia criar. Cara. É que você tem que dar carinho pro cara. Vai se lascar, mano. Tem todo esquema. Ia falar de Cavaleiros do Zodíaco, mas o Álvaro já representou, ia falar de toda a série, né? Dragon Ball Z Budokai e o Infinity Ward, né, que eu joguei muito em Xenoverse, que a gente acabou falando. E aquele de Super Nintendo também, que era com o Goku pequenininho, que tu ficava... Sim, muito bom, muito bom. Era, muito qual, bom. Era Budokão alguma coisa também, não era? Não, era, era outro nome antigo, eu não lembro. Ah, sim. É, ia falar do jogo chamado Dom, que é de Dragon Ball One Piece Naruto, por isso que Dom, Dragon sim. Ball One Piece Naruto, tá? Pokémon, né? Mas Pokémon é o contrário, não, né? Pokémon não falou, pode. É o contrário, não pode, é. Claro. E ia falar de Naruto Ninja Council do Game Boy Advance, que é um jogo de plataforma muito bom. Caraca, mano. Ia falar de Naruto Ninja Storm, toda a saga que eu joguei. Caralho. Foda pra caralho. O Chico, o Miri é muito merdeiro mesmo, cara. Ele joga muito por jogo, muita coisa, cara. Meu Deus do céu, cara. E eu gostaria que a Bandai desse o One Piece pra mim, cara. Ó, complementando a lista do Almir aí, eu já taco logo de cara One Piece Pirate Warriors, toda a série do 1, 2 e o 3 que eu tô jogando, que é foda para baralho. É... Ele é um Musou, né? Esse é um Musou que tu enfrenta, fica dando porrada em hordas de inimigos. Exatamente. Fica... é tipo aquele que vai sair agora pro Xbox One, agora aquele Orochi Warriors lá, bem parecido, né? Dynasty Warriors. Isso, Dynasty Warriors, essa porra aí. Vai sair agora de grátis pro Xbox, vou jogar, porque é de graça. E se sair de graça pra Xbox, com certeza na Windows Store vai ter, então eu também vou jogar de graça. Boa. Enfim, eu também vou falar do J-Stars Victory, que é basicamente um jogo de luta que comemora os 45 anos da Shonen Jump, que foi lançado em 2014, lá no Japão, pra PlayStation 3, 4 e PS Vita. Que é basicamente, eles pegam grande parte dos personagens dos animes e mangás da Jump e bota pra brigar. E coloca todo mundo pra dar porrada um no outro. Show. Tanto que... É tipo um Smash Bros da Jump. Assim. Exatamente. Tanto que... É tipo um Smash Bros. O Dom eu sei que é muito... É igual ao Smash Bros, o Dom. Mas o Jump eu nunca joguei. Eu não sei se ele é Smash Bros ou é mais tipo luta mesmo. Assim, não, é mais luta mesmo. Tanto que os personagens principais do J-Stars... É o Luffy de One Piece, o Goku e o Toriko. Caraca. O anime Toriko, que também é muito bom, acompanha o mangá, ó. É de cozinheiro lá. Tem um desses Jump Star aí, o... Esse nome do cara, velho. Eu acho que tem o Yusuke também, não sei qual que é. Não, mas ele também tá incluso. Só que os personagens principais, por serem as maiores franquias da Jump, é o Luffy, o Goku e o Toriko. Claro, né? É lógico, são as franquias que estão em voga. Né? Na verdade, estão em voga não, né? Foram as maiores vendas da história da Jump. É verdade, tem razão. E também eu não posso deixar de falar de uma novidade. É One Piece Burning Blood, que é basicamente o novo jogo da série do One Piece, também exibido lá no anime Friends, que é um jogo de luta no maior estilo... Naruto, The King of Fighters. Tá mais pra Naruto. Sim, tá mais pra Naruto. Que você utiliza os personagens de One Piece até a luta em Dressrosa. Olha só. Aí sim. Você pode pegar o Luffy e pode jogar até a Fourth Gear dele. Mano. Ô Bandai, ouvi nós aí, manda o joguinho pra mim aí, velho. Pra me testar, velho. Caraca, fácil. É muito é fácil, mano. Né? Ó, se mandar. Eu falo bem do bagulho, velho. Ó, se mandar pro Almir, manda pra mim também, hein, ó. Ah, beleza. Eu posso falar aí, Jorge? Tem alguma coisa pra falar? Bom, eu não tenho mais nada pra falar. Não. Eu tenho dois aqui, que são dois que meio fora da curva. Mas um é o Chrono Trigger, pra falar que ele foi, ele foi desenvolvido pelo Toriyama. Bela menção, Toriyama. Veja bem, desenvolvido pelo Toriyama. Não, desenvolvido não, desculpa. Character design é o Toriyama. É, essa porra aí. O Toriyama, a contribuição do Toriyama foi fazer o Goku de cabelo vermelho. Isso! A contribuição do Toriyama. Ele fez a Buma também. A Buma porradeira, opa! Foi fazer um jogo com todo o visual de Dragon Ball. É esse que foi a contribuição. Na verdade, não é nem tanto o visual de Dragon Ball, porque se você. É o traço do Toriyama. Se você levar em consideração que o outro, a outra história do Toriyama, o 666 Devil, que veio depois do Dragon Ball, e o Dr. Slump, que veio antes, o traço é o mesmo. Sim, vai, e o Dragon, vai. E o Dragon não, Quest também. Dragon, vai, é, o Dragon vai. Quest. Vai. É, o Dragon Quest também, que é um jogo, que é um RPG mais popular no Japão, até hoje, é o que mais vende no Japão, é todo desenhado pelo Akira Toriyama, e é um monte de Goku, o personagem principal. É só o Goku, tá ligado? Caraca, o Anders é um herege do caralho. Cara, Toriyama, velho, a gente já fez essa piada aqui. A gente já falou essa piada. Eu vou fazer essa piada de novo. O Toriyama desenha uma bola. Ele vai lá, desenha um iglu. Aí tu não tá fazendo uma piada, tu tá sendo só babaca. Desenha um iglu. Desenha uma casa. Ele vai lá e desenha um iglu. Desenha um prédio. Ele vai lá e desenha um iglu. Ele só consegue desenhar iglu, cara. Peraí, gente. Momento vacilantrio. Mas quem participa do grupo do Telegram lá do Player Select vai saber a história. Vacilando. Mas se você pegar o Masami Kurumada também, que é o dos Cavaleiros, o cara, todos os desenhos dele são vários seias. Esse é pior ainda. É, o Bitum. É, por exemplo, a história. Nesse caso, do eu prefiro o Goku. É o nome do mangá do que é um boxeador, é Boku no Hippo? Como é que é o nome? Não, Hajime no Hippo. É o Hajime no Hippo, mas não é dele, não, pô. Não é? Não é dele. Hajime no Hippo é outra história. Não, pô. Ah, eu achei que fosse porque o cara é a cara do Seiya. Não, você deve estar confundindo com Bitum. Bitum é a história do Masami Kurumada e veio depois de Cavaleiros. Pelo menos da saga de Hades, né? Porque Soul Gold e o Ômega vieram depois. Não, a gente tá fugindo da pauta aqui. Não tá falando mais de anime nenhum aí nessa porra. Não, mas já acabou. O podcast basicamente já era, velho. Vou fazer isso lá dentro pra gente fechar, então. Jorge, meu querido! Oba! Oh, foi um prazer eu te receber aqui no Player Select. Eu digo mesmo, e foi um prazerzaço receber vocês do Player Select no Anime Sphere. Olha, que delícia esse crossover. Então a gente não recebeu um na casa do outro, foi a gente se encontrou tudo num bar, então. Opa. Isso! Tá, foi um prazer pro bar receber nós dois. Eu não confio em pessoas que não bebem. Que história é essa, velho? Você não confia no Jorge. Ah, isso aí, eu espero que os ouvintes do Anime Sphere tenham gostado, né, desse nosso, dessa cagação de regra de anime, porque a gente não manja nada de anime aqui, cara. E o contrário fale por você, velho. Se o Almir chegou aqui, o Almir citou 500 jogos, mas o cara não entende anime, a gente, cara, não manja nem de videogame, que é o nosso site, imagina de anime. Agora tem que guardar, que eu não for. É, e também a gente fica cagando regra em jogos que a gente não entende muito, né, Álvaro? Não, por isso que eu fiquei mais quieto com os jogos que eu não joguei muito aí, eu fiquei quieto. Ficar cagando regra, não. Ah, bom, não sei, no Player Select não é proibido cagar regra, então, né, não ia ter problema nenhum. Mas beleza. Cagar regra tá no lugar certo aqui, né? Beleza. Abraço, valeu, até a próxima, galera. Ah, aliás, seria legal se os ouvintes, tanto do Anime Sphere quanto do Player Select, entrassem aí nos comentários e escrevessem a lista também de seus jogo-animes. Opa. Aqueles seus anijogos favoritos, pra que a gente esqueceu de falar, né? Isso aí. Contribui aí pra gente, que aí vai ter uma próxima versão. Vamos fazer um crossover volume 2. Tem jogo pra caramba pra falar ainda. Pode ter certeza. Abraço. E agora, Álvaro, nós vamos para nossa leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente vê por aí. Falou! Caraca, que foda. Don't let you wander. aí, pessoas, mais uma leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente vê por aí, certo, Álvaro? Certo, é isso aí mesmo. Vamos mais uma semana aí, vamos ver o que que tá acontecendo. Né? Infelizmente, o nosso número de curtidas no Facebook caiu. Tinha batido 3.110 e infelizmente agora chegou a 3.104. Caiu bastante. O que aconteceu? O pessoal não gosta mais da gente? Eu acho que não, mas a gente já consegue passar aqui alguns updates da nossa parte. Depois a gente vem aqui com algumas coisas do Twitter que eu acabei esquecendo de passar na leitura de e-mails passada. Sem problema. Aliás, na leitura de mês passada e na retrasada também, por causa que é relativo ao nosso episódio 40 de Dragon Ball Super. O Júlio Matos, o nosso ouvinte que tá acompanhando a gente lá no grupo do WhatsApp, ele, além de ter curtido o nosso episódio, ele fez uma paródia do meu... Ele fez uma paródia do meu bordão. Obrigado, Animesphere, por mais esse podcast. Fomos seguidos aí pelo Eduardo Cosso. @Eduardo_Cosso. Eduardo Cosso. Provavelmente, ele conheceu a gente lá no... Me conheceu, né? Lá no Anime Friends. Ah. E ele é do site Cine Masmorra. Cine Masmorra? O que ele faz? Que ele... Depois eu descubro e conto pra vocês. Ok, ok. Bom, tem aqui o Airechu, como sempre curtindo e retweetando os nossos episódios. Airechu já é de... O Airechu falta entrar no nosso grupo lá também. Né? manda o seu número pra gente via mensagem particular no Twitter, Airechu. A gente coloca você lá no grupo. Claro, faz falta. Tem mais... Quanto mais gente, mais legal. As publicações usuais dos nossos parceiros ouvindo podcast Podflix, né? Uhum. Que é sempre uma constante, é legal pra caramba. E olha que interessante. Ô, Álvaro, você já ouviu falar da nossa querida Thaís Finotto Vissani? Uma certa Tata Finotto? A própria. Seguiu a gente agora. No Twitter. Ó, oh, o Twitter está dando... Né? E também eu posso dizer que de lá pra cá nós tivemos uma novidade postada por mim, que é o Animesphere News, que eu pego algumas fontes, eu vou pegando algumas coisas de anime, claro que eu dei uma atrasada, eu vou tentar postar um pouquinho, tipo, pelo menos todos os dias, né, pra trazer as novidades de animes e mangás aí pro pessoal. E já estamos aí no número 2, com algumas notícias que eu postei ainda hoje. Datando esse podcast, que putz grila. Olha que beleza. Não tem problema, não. E pra gente ir pra leitura de e-mails propriamente dita, vamos... Olha, ó, falamos do Júlio no Twitter, agora o Júlio no e-mail. Olha que beleza. Saudações, amigos do melhor podcast sobre animes e mangás da podosfera brasileira, beleza? Meu Deus. Subiu a nossa bola lá em cima, olha que suave. Nós não somos tudo isso, moço, calma. Não, se ele acha que nós somos os melhores, vamos continuar nos esforçando, né, velho? Ok, né? Me chamo Júlio Matos, 29 anos, profissão. Mecânico de usinagem. Cara, eu nunca conheci um mecânico de usinagem, velho. Júlio, o que você faz? Conta pra gente. Manda mais um e-mail contando pra gente. Ou manda um comentário no Facebook. Manda uma coitada. Ou fala com a gente lá no grupo. Mesmo, ou que é mais fala rápido. Lá no grupo que tá na boa. Mas assim, explica o que você faz. Porque mecânico de usinagem, fiquei na mesma. Né? Eu teria que pesquisar pra saber o que é um mecânico de usinagem. Eu acho que ele trabalha em alguma usina hidrelétrica. Mas... Pode ser, né? Pode ser. Enfim, ele prossegue assim. Escrevo diretamente do meio da floresta amazônica, mais precisamente em Manaus. Ô Álvaro, eu acho que a gente só conhece mais uma pessoa que é dessa cidadezinha aí, né? De Manaus? Opa! Quem é de Manaus? Quem é de Manaus? A pessoa que fez parte do nosso episódio 1, Madeira. Ah, verdade, Madeira. Madeira. Madeira está muito longe. E o Júlio também, os dois são conterrâneos de cidade. Ele mora na Zona Franca de Manaus? Eu acho que sim, não sei. Manda ele trazer Júlio, umas... mande produtos pra gente. Traz umas mambinhas aí pra gente. Enfim, continuando aqui o e-mail dele. A Summer Season chegou com força total e vocês fizeram um excelente episódio de indicações. Parabéns. Marcos Sensei nos guiou com maestria pelas novidades da temporada. Marcos deu cara pra isso, cara. Ele foi contratado pra isso, a gente tem que confessar. Né? A gente pode dizer que nos termos do contrato dele, tá lá, trazer as novidades pra gente comentar. Fazer indicações, esse é o trabalho dele. Opa! São tantos animes bons que só nos falta tempo pra acompanhar todos, mas fazemos o possível. O anime... Esse é meu mal. É, né? Eu tô... Meu, o que me pegou de boa, assim, por mais que não estivesse na lista que a gente fez indicações, é Shokugeki no Soma. Mano do céu, tô assistindo sem parar, velho. É, eu tenho que ver isso aí. É, vai virar episódio, então você vai precisar assistir. É. Não, mas eu quero ver mesmo. Depois não, mas, cara... Fala, eu quero assistir. Cara, sem zoeira, no máximo 30 episódios. Isso somando as duas temporadas, porque a segunda temporada tá no começo. Então, se você pegar um final de semana daqueles virado no Jirai, você consegue assistir de boa. Ah, o problema é que final de semana é duro. É duro. É duro. Final de semana é duro, cara. Beleza. Mas a gente dá um jeito. Né? Mas, enfim, tem tempo aí. Vamos lá. É. O anime que me comprou desde o primeiro episódio foi Orange. Olha lá. O The Marcos... Não. É... Enfim, lembra que o Marcos falou empolgado sobre Orange? Que ele falou que era similar a Clannadio, coisa do gênero? Lembro. Pois é, ele achou que... Ele tá rezando pra Orange não fazer ele chorar. Vamos ver se tem, mais... Vamos ver se tem mais um chorão, né? O povo tá se revelando muito chorão ultimamente. Né? Aí, continuando aqui o e-mail dele. Pra mim, um dos melhores da temporada. Quiçá, o melhor. Opinião dele, né? Aí, continuando. O Jorge, o filme Na Viagem do Tempo que você citou se chama Alta Frequência, de 2000. Um ótimo filme. Opa, aí ó, complementando a informação do podcast. Valeu, Júlio. Alta Frequência? Que filme é esse, cara? Pois é. Aquele lá que eu falei da mesa, que o cara escreve no passado e o outro vê no futuro. Não, eu sei, mas é que você também não lembrava qual que era. Não, mas ele trouxe o nome do filme. O nome do filme se chama Alta Frequência. Alta Frequência. Eu não faço ideia de que filme é esse, rapaz. Que assim, ele fala de alta frequência por causa que naquela mesa onde o cara do passado escreve e o cara do futuro vê, é porque naquela mesa tem um radioamador. Por isso alta frequência. Rapaz, eu tô vendo a capa desse filme. Esse filme, ele passaria por mim fácil, eu não ia nem ver aqui. Pois é, é de 2000, segundo aqui o é de 2000, é de 2000. Tô vendo aqui. Aqui, continuando o que ele disse. Senti a falta de quatro animes que estou acompanhando. Hitori no Shita, The Outcast, que o Marcos acabou não citando, Battery, que eu também nunca ouvi falar, mas a gente pode dar uma olhada. Days, que o Marcos até queria ter falado. O Marcos nem falou, porque também ele já deve ter ouvido falar horrores do Days, porque, se não me engano, Days é de futebol, né? Não sei, cara. Não, tô falando. É, isso daí eu tô afirmando. E tem que eu no Alderamin. Também não conheço. Mas enfim. Esse é nome de remédio. Aí ele falou assim: fique de olho neste último, porque é da Madhouse. E Madhouse, pra mim, é sinônimo de coisa boa. Concordo, cara. Madhouse é um dos grandes. Né, Álvaro? A Madhouse só faz coisa boa, cara. Então a gente sempre confia. Opa, né? Então, vale a pena a gente dar uma olhada nesse Tenkyou no Alderamin. Né? É, vamos tomar remédio. Os outros animes que estou acompanhando são Berserk. Porra. Tenho que ver o novo ainda. Idolatrado pelo Marcos, né? É. 91 dias. Que esse daí eu assisti o primeiro episódio, meu. É pesado, mas é muito bom. Tabu Tatu, que ele também assiste. Mas depois desse episódio, provavelmente essa lista vai aumentar. Que novidade, velho! Espero que possam também nos guiar também na Fall Season, temporada de outono. É o que eu tava pretendendo, depois eu vou levar pra reunião pro pessoal. Ao invés de fazer um episódio de indicações a cada semestre, fazer um a cada trimestre. É, porque na verdade é o que sai, né? Porque é tá o que se renovando sai no sempre. É o que e sai é o que a gente deveria fazer mesmo. Fica a dica aí que a gente tem que fazer isso. Exatamente. Ó, quer ver? A gente fez o nosso episódio de indicações pra julho. O próximo que vai vir é no final de setembro, começo de outubro. Então espere por aí. No final de setembro, que tá quase aí já, né? É? Já. É mês que vem, já, né, velho? Aí ele complementa assim: bem, amigos, é isso. Obrigado por mais este ótimo episódio. Forte abraço e até a próxima. Nós é que agradecemos, viu, Júlio, por esse e-mail, por estar junto com a gente sempre aí lá no grupo do WhatsApp. E por acompanhar os nossos episódios, né? Continue mandando e-mails pra gente, cara. Valeu mesmo. Sim, e assim, não precisa ser só e-mail. Você quer comentar no Facebook? É. Comenta no Facebook. Quer mandar uma tweetada pra gente? Manda uma tweetada pra gente, como você quer fez. Mandar, diz, quer mandar sinal de fumaça, a gente lê, cara. Opa! Tem? Em todos os casos, se você mandar um sinal de fumaça, a gente pega a comunicação com madeira e tá tudo certo. Oh, meu Deus. Né? Só zoeira, mas enfim. É, a única coisa que nos resta, né, Álvaro? É contar. E aí, o que você fez esses 10 dias aí do último episódio? Cara, esses últimos 10 dias eu fui ver Caça-Fantasmas, que eu gostei bastante. É bom, né? Porque é bom, eu ainda não é legal. Vi. É legal, legal. Então não vou dar spoiler, mas eu gostei bastante. É, fui ver o Esquadrão Suicida. Gostei é bom bastante também, muito bom. É. Deixa eu ver o que mais. Era pra eu ter ido ver esse final de semana passado com uma companhia minha. Mas você vai ver ainda. Mas aconteceu uns problemas pessoais com essa minha companhia e infelizmente não deu pra ir. Mas eu. Faz parte. A gente dá uma olhada, ver se a gente vai, se a gente não vai, mas enfim, né? Né? Fui ver também Cocolobby da Procurando Dory, que é muito fofinho. Esse você foi ver com a sua senhora, não? Os três eu fui ver com ela. Ah, é? Muito fofo. E pra fechar, pra terminei esses últimos 10 dias assistindo Stranger Things lá da Netflix, que é muito foda, cara. A série vale muito a pena de ver. Isso daí tá num hype do caramba, eu ainda não vi. Tá certo. Veja, só pra você ter vale uma ideia, era pra eu ter começado a ver, era pra eu ter seguido no segundo e terceiro. Era pra seguir no terceiro episódio de Game of Thrones. Eu fiquei tão entretido no Shokugeki no Soma que eu não vi mais porra nenhuma, velho. Ah, mas tudo bem, isso aí você tem tempo. Né? E até porque, né? Pelo que eu ouvi falar, eu tenho um ano aí pra me atualizar nas 6 temporadas, né? Se eu assistir... Ah, mas a próxima temporada também vai ser bem curtinha, cara, então... Eu acho que eu tenho o quê? 12 meses por aí pra assistir. Se eu assistir um episódio por dia do Game of Thrones, eu consigo chegar até o final da quinta temporada, da sexta temporada antes de chegar. Ah, velho, mas você vai começar... É que você já sabe as histórias, né? Então sim, não faz. Então fica mais fácil pra eu assistir, fica, né? Fica um pouco mais fácil. Mas é que você começa a assistir, você começa a ver tanto, tipo, tantas coisas que acontecem na série, você quer saber o resto, cara. Né? Lembrando que a gente já tá aí com a febre, né? Pokémon GO. Então, eu joguei um pouquinho. Assim, eu vou ser um pouco chato, mas. Eu não sei se é porque eu moro em cidade pequena e não tem tanto Pokémon, mas eu achei chato pra caralho. É que, assim, a maior quantidade de Pokéstops tem nas maiores cidades, né? Nos centros, né? Nos grandes Sim. centros urbanos. Aqui, cara, sinceramente, eu não vi graça, não tem graça. Então, eu desisti de jogar por um outro motivo. Gasta bateria demais, velho. Sim, isso sim. Porque ele usa ao mesmo tempo o 3G, usa o aplicativo e o serviço de GPS do celular. Isso chupa uma bateria aqui, minha nossa senhora, velho. Até a Niantic que corrigir esse negócio de battery saver, meu, muita gente vai deixar de jogar, isso eu digo. Mas vai, mas isso aí vai demorar um pouquinho também. Mas a bateria... que também acabou de chegar aqui no Brasil, tá num hype desgramento. E já, cara, tinha gente, como eu falei pra você, tinha gente no cinema vendo jogando, cara. Enquanto tava tendo filme, os caras tava jogando. Velho, porra, isso é sacanagem. Né? Seguindo, eu nessa semana, além de Shokugeki no Soma, ter assistido uma porrada de episódio, eu assisti o último episódio de Dragon Ball Super, que tá muito foda. E também, eu comecei o projeto do Anime Sphere News, né? Então, eu andei lendo bastante sobre novidades. E, cara, meu, esse trimestre tá fervilhando, velho, lá no Japão. Então, logo a gente vai ter bastante coisa pra falar. Opa, quanto mais eles mandarem novidades, mais a gente tem coisa pra falar, velho. Seguindo aqui, agradecer os nossos parceiros, né? Começando sempre pelo Podflix, que sempre posta os nossos episódios, né? E ele também tem lá o agregador do site deles, que sempre tá com o nosso podcast atualizado, né? Uhum. O Ouvindo Podcast, que faz sempre a mesma coisa também. E o legal do Ouvindo Podcast é que eles mandam também as novidades numa newsletter semanal por e-mail. É legal pra caramba isso aí. O NarradorCast, que é nosso parceiro também. E, desde o Anime Friends, agora o novo parceiro, o Crunchyroll. Esse tá valendo muito a pena. Mano, sem zoeira, assistir Shokugeki no Soma em Full HD, velho, não tem preço, velho. Mano, sem zoeira, eu tô viciado por... Assim, eu ia assistir Shokugeki no Soma de qualquer jeito, só que eu acabei me rendendo à qualidade do Crunchyroll, velho. Eu tô quase revisitando a ideia de manter Netflix e Crunchyroll, se por acaso a parceria não durar. Ah, mas vale a pena, né, cara? Vale, o Crunchyroll tá quanto a assinatura deles? Deixa eu ver. R$5 por mês. Aí, tá? É em dólar ou é em normal? Eu acho que é em real. É, eu acho que é... É $5 por mês? É. Coisa de R$20, então. É, tá, eu tô vendo aqui, abri agora. É $5. É coisa de R$20 por mês. Quase a assinatura da Netflix, a mesma coisa. Uhum. É um que vale a pena, hein, cara? Uhum. E agora, o nosso momento já, Vex, né mesmo, Álvaro? É o nosso momento mais legal, onde nós comentamos todas as coisas e o pessoal manda as coisas pra gente! Isso aí! Vamos lá, Álvaro, já que você tá empolgado, como é que faz se o pessoal quer mandar e-mail pra gente? O pessoal quer mandar e-mail pra gente, eles mandam no contato, arroba... Pera aí. Tá difícil, não, velho. Não é isso aí ainda. Isso aí tá pra vir. É quase. É quase. Já estou... Ó, isso aí é spoiler, sem querer. Pera aí que deu branco agora, cacete. Eu me enrolei no negócio Jorge, pra onde que eles vão mandar e-mail pra gente mesmo? Né? Vamos mandar pra contato@farifalcon.com.br ao menos por enquanto. Viu? Por enquanto. Quase saiu um spoilerzinho, mas tudo bem. Né? Enfim, agora, se eles querem seguir a gente no Twitter, como é que faz? No Twitter é a roupa? Ô, Jesus, @animesphere.com.br. Não! @ff_animesphere. Olha, eu dando spoiler de novo. Agora já era, velho. Todo mundo sabe que logo, logo a gente vai ter o nosso domínio. Oh, meu Deus. Bom, no Facebook é só procurar a gente por Animesphere que vocês acham a gente. Toda certeza, velho, toda certeza. Enfim, continuando aqui, a gente agradece aí a todo mundo que nos ouve, né? Opa! E, na grande sua maioria, aos ouvintes ninja, né? Que não comentam, que não mandam e-mail, mas, eu sei que nos ouvem e aí a gente agradece da mesma maneira. É, um beijo na bunda de todos vocês. Bom, acho que é hora de irmos embora, não é mesmo, Álvaro? É hora de irmos embora. Então, um grande abraço a todos vocês e até daqui a 20 dias. Quer dizer, daqui a 10 mais. Dias, né, velho? 20 dias é muita até, coisa. Até já já. Até o próximo episódio. Falou. Falou, abraço.